Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil, notícia. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Está no ar Frequência Jovem. Bom dia, Sorocaba. ZYB 905, 99,7 FM, Rádio Metropolitana. ZYK 760, Rádio Manchester AM, 1520. Emissoras afiliadas da Rede Aleluia. De segunda a sábado, 9 da noite, não perca Gênesis na Record TV. A superprodução que mostra grandes passagens da Bíblia, como a história de amor entre Isaac e Rebeca. Um casal apaixonado e unido através da fé. Eu por ter te encontrado na minha vida. Não perca as emoções de Gênesis na tela da Record TV. Você que deseja participar das reuniões da Universal e ainda não sabe como chegar ao nosso templo, fique atento. Pois agora iremos te ensinar os melhores acessos à nossa catedral. Se você vem de ônibus, basta descer no Terminal Santo Antônio. Ao sair do terminal, pelo lado do Shopping Pátio Cianê, mantenha-se à sua esquerda, siga em frente. Atravesse a rua e a cerca de 20 metros... você já estará na entrada do estacionamento da nossa catedral. Se você se encontra na zona leste de Sorocaba ou nos bairros do Éden e Cajuru, ou vem das cidades vizinhas, basta embarcar no ônibus para o terminal São Paulo e ao descer embarcar no expresso para chegar no terminal Santo Antônio. Se você vem com seu automóvel, a nossa catedral conta com um amplo estacionamento independente da sua localização. O melhor acesso é pela rua Dom Antônio Alvarenga, na altura do número 161. Ao avistar o viaduto Presidente Jânio Quadros, não siga em frente. Vire à sua esquerda e você já poderá ver a entrada do estacionamento da Catedral da Universal. Lembrando que o estacionamento é gratuito. Universal Sorocaba, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 555, Centro, ao lado do Shopping Pátio Cianê. Meu nome é Wesley Venturim. Eu estava no shopping com a minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade e um olheiro de uma agência internacional me viu e me convidou para ser modelo. E de lá para cá, já desfilei por passarelas do nosso Brasil inteiro, por diversos países. Lá em casa todo mundo ama os animais. Nos consideramos protetores dos animais. Você não pode ver um animal maltratado assim na rua. Eu tenho 6 gatos e 3 cachorros. A gente dá carinho e o que eles nos dão em troca é um amor incondicional. Saber encarar a vida é um diferencial no meu dia a dia. Eu encaro o mundo com respeito, amo os animais e batalho pelos meus sonhos. Eu sou Wesley Venturim, publicitário, ator e modelo. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. A partir de agora, começa uma revolução no seu rádio. Deixe a tristeza de lado, pois a alegria que você procura está aqui. Som que há de melhor. O programa que veio para alegrar o seu sábado, colocando você e Deus numa só sintonia. No ar, Frequência Jovem. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Está no ar Frequência Jovem. Bom dia, Sorocaba. Bom dia a todas as cidades que agora está sintonizada na...